Deus vai te dar, moço. Se você quer muito uma coisa, mas não vê um jeito de conseguir, acha que não tem como, olha, não tem nenhum jeito de conseguir. Pensa bem. Se tudo que você precisa Deus proverá, por que que isso não é seu de jeito nenhum? Se livra desse peso e segue. Eu não entendo, moço, as pessoas. Porque o ensinamento tá lá. A pessoa se diz religiosa. Se você não souber a resposta, e você quiser se libertar, faça uma oração. Ou se preferir, acende uma vela. E fala comigo. Das duas, uma, ou eu mostro na sua cara, ou te ajudo a sair da situação, dependendo do que você precisa. Agora, eu refaço a pergunta para quem quer saber isso. Você está convencido ou convencida de que você realmente quer sair disso? Lá na Icruza, na Icruza, existe um homem valente. Lá na Icruza, na Icruza, existe um homem valente. Voltamos, moço. Para o Exu, salve o senhor tranca-ruas. Salve tu, moço, salve vocês tudo aí. Seu Exu, qual que é a maior batalha que o ser humano deve vencer durante a encarnação? Talvez, moço, a da ignorância. Porque quando você não é ignorante, e eu não tô falando de ser doutorando, de fazer 300 milhões de faculdade, a ignorância que eu digo é a ignorância que causa cegueira, a ignorância que não te permite evoluir, é a falta de vontade de crescer, é a falta de vontade de evoluir. A falta de vontade de querer compartilhar. Então, essa ignorância é com certeza o arqui-inimigo da encarnação bem-sucedida. Porque a encarnação bem-sucedida é a encarnação que faz o ser andar pra frente, não é, moço? Sim, senhor. Então, quem ficar sentado no trono, achando que já sabe tudo, achando que já chegou lá. Essa ignorância é a arqui-inimiga da encarnação bem-sucedida. A maior batalha, vencer isso. Por quê? Todo mundo em algum momento da vida já pensou isso. Todo mundo já pensou. Ah, mas eu já aprendi que é assim, não quero nem saber quem fala que é assado, não vou escutar. Isso serve pra religião, mas isso serve pra estudo acadêmico, isso serve pra trabalho, isso serve pra tudo, moço. Então, o grande desafio, a grande luta do encarnado é permanecer-se aberto, para permanecer disponível para se renovar e melhorar. Então, antes que a gente se esqueça, como é que o senhor define o céu, o purgatório e o inferno? Bom, resumidamente, mentira, mentira e mentira. Vamos lá, moço. O paraíso, o purgatório e o inferno são estados de espírito. Eu gosto tanto dessa expressão que vocês têm, estado de espírito. Porque ela não é uma expressão propriamente religiosa, ela é uma expressão popular. E ao mesmo tempo ela é muito sábia. Porque quando você fala em estado de espírito, você está falando do estado em que está o seu espírito, correto? Estado em que está a sua alma. E o seu espírito, a sua alma, é a sua consciência. Então, quando eu digo que são estados de espírito, moço, é o mesmo que dizer, se você sentir que você tem que pagar, sofrer, apanhar, para poder se redimir, você está no purgatório. Se você acha que você não tem salvação, que para você é só ladeira abaixo, daqui para frente você tá no inferno. Se você tá ocupado demais sendo feliz para se preocupar com qualquer uma dessas coisas, você tá no paraíso. Certo. Como que a gente aprendeu a temer o inferno e as criaturas das sombras? Moço, isso é um trabalho muito bem feito de disseminação de mentira, de informação pela metade, por parte dos polos religiosos dominantes, vamos dizer assim. Durante a Idade Média, vamos lá, vamos traçar um paralelo histórico aqui. Você tem no berço da Igreja Católica, Roma. Quando eu digo Roma, eu digo a civilização romana. E esse berço, na verdade, é como um filho que nasce ali, se apropria de muita cultura grego-romana e até mais antiga nas suas histórias. E eles entendem que, para eu poder ter poder, eu preciso fazer o que já era feito antes, moço. Dizer que o meu Deus é o único Deus. A diferença é que eles não vão chamar os outros deuses de outros deuses. Eles vão demonizar outras divindades. Então, se tem o um conceito milenar de que o bom é ser cristão, ler a Bíblia, seguir os 10 mandamentos. E tudo aquilo que não é isso é infernal. A maior agonia do ser humano, moço, é a morte. E sabendo disso, eu vou prometer uma recompensa pós-morte para sanar esse grande mal, essa grande preocupação sem fim, dizendo: só a minha igreja salva. Perceba que isso conversa com o que a gente estava conversando agora há pouco. A necessidade do ser humano de receber um pago. Mas quem estuda filosofia sabe que a morte é a constante preocupação, a constante víbora que cerca o ser humano. Porque se entende sobre tudo na ciência, por assim dizer. Mas ninguém conseguiu explicar os fenômenos da morte. Então, as pessoas trocam a angústia do pós-morte pela vida angustiada. A pessoa diz assim: vou sofrer a vida inteira, vou viver uma vida me negando tudo. Vou viver uma vida entregando o que tenho às autoridades religiosas, pois dessa forma, na vida eterna serei feliz. Quando você coloca a ideia de um adversário, de um inimigo, quem conhece, principalmente evangélicos, sabem que eles se referem ao diabo como o inimigo. Por que se cria esse conceito, moço? Porque é como se eu desse o direito do humano dizer assim: eu sou filho de Deus e sou melhor do que o diabo. Ele é meu inimigo. E eu sou ungido por Deus e ele foi expulso por Deus. Eu sou melhor. Eu sou mais forte. Eu sou herdeiro dos dons divinos. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo outro. Em detrimento do outro. Em detrimento, inclusive, de outros irmãos que não seguem a religião que eles praticam. A religião que segrega não dissemina a palavra de Deus. Vamos pensar, quem é o grande mestre do cristianismo? Vamos pensar, hein? É Jesus Cristo. Ele é o grande exemplo. Então, eu vou usar ele como exemplo para explicar o meu ponto. Ele teve 12 apóstolos, não teve, moço? Sim, senhor. Pessoas muito diversas entre si. Personalidades diferentes, ideias diferentes, repertórios diferentes. Segundo a história bíblica, ele sabia que havia um traidor, correto? Eu não vou colocar aqui nenhum conceito espiritualista, apenas o conceito cristão. Ele sabia e ele anunciou na última ceia que havia um traidor. Porém, este traidor sentou à mesa e ceou também, não foi, moço? Foi sim, senhor. Ou seja, você tem um grupo multicultural, multiétnico. Você tem 12 exemplos de aceitação de Cristo, inclusive daquele que não o queria bem. Novamente, pensando no conceito do que está escrito na Bíblia, no conceito cristão. Então, Jesus, que é o exemplo máximo do cristianismo, aceitou pessoas diferentes. Durante toda a história de Jesus, na Bíblia, você vê aceitação, você vê amor. Você vê, inclusive, este homem santo salvando prostitutas de serem assassinadas. Ou seja, se você pensar no conceito e no contexto da época, o que essa história quer dizer? Que Jesus aceitou a todos, moço. Amou a todos. Jesus não segregou. Até o último minuto, ele ofereceu amor. Perdoou o bandido, perdoou os algozes, perdoou a multidão que o xingava, que arremessava coisas contra ele. Então Cristo, durante toda a sua passagem, amou, aceitou. Se eu tenho uma religião que é pautada nos ensinamentos de Cristo, como essa religião vai ser segregadora, moço? De repente eu não entendi direito a mensagem de Jesus Cristo, mas o que eu entendi foi amar, aceitar. Porque se eu não aceito, eu não amo. Se eu não relevo, eu não amo. Se eu não perdoo, eu não amo. Então, para o cristão que não quer seguir o exemplo de um preto velho, siga o exemplo de Jesus Cristo. O mesmo Jesus que poderia ter amaldiçoado todos envolvidos na sua crucificação. O mesmo Jesus que poderia ter fugido da sua crucificação. É o Jesus que não amaldiçoou e não fugiu, porque é preciso mostrarmos que é necessário amar e aceitar, e é necessário ter coragem para isso. Porque quando ele diz vou ficar e vou, novamente, pensando no conceito da Bíblia, morrer aqui, ele diz, aprendam, amem e tenham coragem de amar até o fim. Porque amar quando tá tudo bem é muito fácil. O exemplo do amor de Cristo é o exemplo do amor pela humanidade que vai até além dos limites possíveis e imagináveis. Quem ensinou foi Jesus, não fui eu. Então, se não tem nenhum crédito à palavra de um Haile Exu, ouça a palavra de Jesus Cristo. Se o povo tava achando estranho Exu falar graças a Deus, imagine Exu pregando o evangelho, né, moço? Mas é a pura verdade. A religião não representa os ensinamentos do seu mestre. Siga o mestre. Não o livro. Entende meu ponto, moço? Claro, porque sim, tudo, senhor. Porque tudo que é cultural e tudo que é feito para controle de massa, tudo que é feito para interesse de quem estava escrevendo, não vale a pena. O que vale a pena, moço, é olhar bem para a história do menino que é rejeitado desde seu nascimento. Por que que Jesus nasceu numa manjedoura, moço? Num estábulo, num celeiro, no meio das palhas. Por que, moço? Porque ele não tinha nenhum lugar para nascer. Uma casa para que sua mãe pudesse dar luz de forma confortável. Pelo menos o que era confortável na época, né, moço? Não tinha apoio. Um homem que já nasceu rejeitado nesse mundo ofereceu amor de volta. Muito antes dele receber um tapa na cara, ele já estava dando a outra face. Porque amor é isso, né, moço? É entender e continuar amando. Então, quando se fala de demonização das coisas, vamos pensar bem. Se o homem que seria o exemplo do diabo e na terra, porque se o diabo vem pra matar, roubar e destruir, Judas seria praticamente o diabo encarnado, né, moço? Pensando na história da Bíblia cristã. Você vê em algum momento Jesus levantando sua mão contra ele? Você vê em algum momento ele sendo amaldiçoado? Você vê em algum momento ele sendo abatido por trovões que vêm dos céus? Não. Volto a dizer, aprendam com o exemplo. Porque os guias e os mestres ensinam pelo exemplo, não pela palavra. Palavras não têm valor. Nem as minhas, nem as de ninguém. O que tem valor é exemplo. Graças a Deus. Sérgio, quando a gente fala em exemplo e às vezes um ponto quer passar uma informação, tem uma parte de um ponto que diz assim, se ele é Odara, quem tem fé em trancar ruas, é só pedir que ele dá. É ponto de tranca-rua de Papai Noel, moço. Sim, moço. Tem essa reza cantada, assim. Mas eu vou te dizer o seguinte. Eu brinquei, mas não tem problema nenhum com a letra dessa reza. O problema tá no ouvido de quem ouve. Sabe por quê? Por quê? Você pode ouvir essa reza e dizer assim, olha, isso é uma prova de que esse Exu tranca-rua vai fazer tudo pra você ter o que você quiser na sua vida. Isso é coisa do capeta. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ou você pode ouvir essa reza e dizer, olha que bonito. Isso é um reforço de que quem tem fé alcança. É o mesmo que dizer, por exemplo, confio em Deus, terei tudo o que quero. Por que é errado dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Se não é errado dizer isso, por que que é errado dizer trancar a rua é meu pastor e nada me faltará? Hum? É a ideia insistente de que o mal permeia as ações da esquerda. Eu vou te fazer uma pergunta, moço. Eu tenho poder? Não, o senhor tem força. Quem tem poder é Deus. Exatamente, moço. Com isso levado em consideração, faço algo que não seja da vontade do grande, moço. Não, senhor. Então, quando a pessoa diz quem tem fé em trancar a rua é só pedir que ele dá, ela está dizendo quem tem fé neste representante de Deus, peça e receberá. Não significa que você vai pedir um carro importado para o Exu e você vai ganhar um carro importado. O que significa é, eu quero isso. O guia, novamente, vai te dar a instrução. Ou vai te dar um chacoalhão e mandar você acordar. Não é propriamente receber o que você quer, mas é receber a bênção. Receber o que você realmente precisa. Quem tem fé em Deus tem tudo, mesmo que não tenha tudo o que quer. Por quê? Ter tudo é estar em paz com o que você tem. Quando se tem fé de verdade, você não está preocupado com o que você não tem. Entende, moço? É um conceito simples, mas ao mesmo tempo um pouco difícil de transmitir, porque vocês estão acostumados a buscar coisas. Busca dentro de você, meu filho. Vai buscar a sua paz, a sua fé. E quando você estiver de frente de tranca-ruas, ou de qualquer outra entidade, ou de qualquer representante divino, e você fizer um pedido de coração e com fé, o céu se abrirão, montanhas se moverão, e Deus proverá. Claro. Então, assim... Acho que eu vou abrir uma igreja, hein, moço? Eu tô muito cristão. Eu vou perguntar, quando a pessoa diz assim, se eu cultuo o senhor tranca-ruas, eu não posso cultuar outro Exu? Quantos Exu uma pessoa só pode cultuar? Ou se é algo a se cultuar? Claro que é algo a se cultuar, moço. Como qualquer outra energia. O ponto é, se você quer cultuar uma dúzia de Exu, por que que você, por exemplo, não cultua a energia de Exu? Dessa forma, você está cultuando tudo que é sustentado por essa energia. Se você é médium, por exemplo, e você tem um tranca-ruas, mas você gosta muito do caveira, tá certo? Não tem problema nenhum você acender uma vela pro caveira. Não existe disputa. Agora, você tem uma entidade, ser fã de outra e querer ficar chamando essa outra entidade pra sua coroa não vai adiantar nada. Você só vai cruzar suas energias porque essa entidade não vai trabalhar com você. Você vai ficar chamando essa energia e não vai te adiantar de nada. Não há problema em cultuar. O problema é o exagero e a falta de controle. Até porque, se você quer agradecer porque uma entidade te ajudou, ou porque você tem carinho por uma entidade que te escutou, a forma mais bonita de cultuar é amar aquele espírito, moço. Precisa de padê? Precisa de botar vela? Precisa de botar fígado, botar marafa, botar sei lá o quê? Cultue, ame, tenha carinho, tenha respeito. É isso que nós queremos. A gente não precisa de uma centena de velas. Não precisa fazer um padê do tamanho de um carro. A forma mais bonita de cultuar é com amor. Mas pode cultuar assim que não tem problema não. Pode quer acender, acende. O importante é ter respeito. E sabendo que primeiramente você respeita e cultua as suas entidades. Não porque, agora a minha entidade vai me dar uma surra se eu não acender uma vela. Não é isso. É uma questão de respeito. Você nem tem noção de quem são as entidades que te acompanham. Quem são seus guias. Por que eles estão com você. O vínculo que vocês têm. Há dezenas, centenas, milhares de anos. Então, primeiro, para os seus. Depois, busque outros exemplos, outros a admirar. Porque assim como tem a pessoa que acha que ela não presta, tem a pessoa que acha que a coroa dela não presta, que as entidades dela não prestam. Então ela só quer fazer agrado para dos outros. Viva a sua espiritualidade com as suas entidades. Depois você divide. Não existe atalho, não existe corrida na espiritualidade. Entende, moço? Quando o senhor diz não existe atalho na espiritualidade, o que é que o senhor vê acontecendo mais entre nós aqui encarnados em termos de atitude para com o divino? Moço, acontece de tudo, né? Mas o preocupante é ver pessoas que não querem buscar conhecimento, não querem buscar entendimento, não querem saber de nada. O povo só quer saber de botar roupa branca e girar. Isso é importante, moço. Mas eu não sou o primeiro guia que vem aqui e fala isso. A importância do conhecimento, a importância de entender. Mas eu não preciso aprender nada porque minha entidade sabe o que fazer, o que falar com o consulente. Sabe, mas e daí? Você não vai se desenvolver, não? Não existe desenvolvimento mediúnico sem desenvolvimento pessoal, moço. Aí o povo quer deixar de viver a vida deles pra viver. Só querendo incorporar. Aí arruma 3-4 terreiros diferentes. 3-4 terreiros pra entrar como médium. Aí, um dia tá incorporando um, outro dia tá incorporando outro, outro dia tá incorporando outro. Aí vai num terreiro, vem uma entidade. Vai em outro terreiro, vem outra entidade. Vai no outro, vem outro. Vai no outro terreiro, não vem ninguém. essa pessoa tá querendo acelerar um processo que não é acelerável. É a mesma coisa da pessoa que passa na frente da entidade para ser pronto para Sancho, perdão, o senhor falou é a mesma coisa, o quê? É a mesma coisa, moço, da pessoa que passa na frente da entidade pra dizer que já tá pronta pra atender. Por exemplo, tem muito terreiro que a graduação da entidade pra poder dar miro é arriscar o ponto. Aí a pessoa vai na internet. Sim, eu sei o que é a internet, porque eu não sou burro. Vê qual que é o desenho de um ponto riscado do caboclo X. Que é o caboclo que ela sabe que ela tem. Chega na gira de caboclo, ele vai, pede a pemba e ele mesmo desenha. Não. Adianta alguma coisa, moço? Lamentável. Então, o ponto é... Não tem atalho. Viva cada passo da jornada. Descubra a espiritualidade. Então... Sancho, perdão. O senhor falou assim, descubra a espiritualidade, daí depois não ouvi mais nada. É, louvado seja. A espiritualidade. Poucos, cada coisinha tão lindo descobrir. Graças a Deus, seu Tranca-Ruas, o senhor pode repetir por gentileza? Agora passou um avião aqui em cima. Vamos aqui, lá. Ó. Tá ruim, não, agora a gente tá perto do aeroporto aqui, né, nessa cidade, e aí não deu pra ouvir, mas eu tô dando a desculpa do avião, mas na verdade foi a internet. Tá passando. Tá passando também. Graças a Deus, né? Até onde que escutou aí? A espiritualidade. Aquela hora que eu falei pra você repetir, daí não voltou mais. A espiritualidade, moço. É tão lindo você conhecer isso. Pouco a pouco. Você vai conhecendo cada pedacinho da sua espiritualidade, entendendo aquele pedacinho e seguindo para o próximo. É por isso que tem um monte de gente, moço, que entra na Umbanda, por exemplo, quer fazer de tudo. Tudo ao mesmo tempo. Fica um ano e depois sai da religião falando mal. Não é por causa da religião. Não é por causa da Umbanda. É porque a pessoa começou a frequentar 7 terreiros diferentes, um cada dia da semana. Começou a incorporar várias entidades diferentes, nem sabia quem era. Começou a fingir o ponto da entidade. Começou a beber, falando que era entidade. Porque ela não estava preparada. Oh, graças a Deus. Quem leva fama, moço? Quem leva a fama é o Exu. Quem leva a fama é a Pombagira. Quem leva a fama é o Caboclo, é o Preto Velho. É um banda que não presta. Que não presta. Não é um banda que não presta. Não é um banda que não presta. A questão é, moço. Quando você quer acelerar um processo que tem uma velocidade natural... O resultado só pode ser desastre. Não acredite E ninguém que diga que vai acelerar o seu desenvolvimento mediúnico. Isso não existe. O que existe é saber fazer melhor. Sim. Agora. Não existe atalho na espiritualidade. Não existe. Ah, vou fazer essa obrigação aqui, que agora eu vou incorporar todos os orixás. Não existe isso, moço. Existe, sim, em alguns cultos, uma obrigatoriedade de você dar uma oferenda pro orixá antes de incorporar ou depois de incorporar. Mas não é por causa da oferenda que você incorpora. A oferenda só é dada no momento certo. Então não adianta você, por exemplo, entrar hoje, moço, comprar todas as roupas da loja que tem vendendo lá. Ah, vou comprar 3 roupas de Exu, 3 roupas de Pombagira, vou comprar 7 cocar diferentes, vou comprar um monte de coisa. Se deixar, compra até um arco e flecha de verdade pra ficar atirando. Não tem atalho. Saiba, respeita a você mesmo. Respeita ao seu momento. Conecta com o seu divino. Vive isso. Porque a única diferença da pessoa que tá aqui desse lado, conversando com vocês, para um espírito que, por exemplo, tá perdido, é que eu soube respeitar cada estágio. Eu já falei aqui, moço. Eu tinha conhecimento de magia na minha última encarnação. E, como eu também havia dito, nós éramos um grupo. E houve muita discórdia nesse grupo, porque um queria mais poder que o outro. Porque ninguém soube respeitar, na época, a natureza do andamento natural das coisas. O andamento que é planejado para as coisas. Tem gente que chega no terreiro pronto para incorporar. Tem gente que não. Vai fazer o quê, moço? Vai grudar um assentamento na coroa da pessoa? Não adianta. Então, vivam a espiritualidade. Um respiro de cada vez. Vivam de forma saudável. Que assim fica mais prazeroso viver isso também. Já encaixando uma pergunta, seu Exu, como sabemos que algo que sonhamos na vida não é verdadeiramente para conquistarmos? É simples? Você precisa disso? É o mesmo pensamento que vai te guiar sobre muita coisa na vida. Eu preciso disso. Se você não precisa, segue em frente com a sua vida. E não vem me dizer, ai, mas eu preciso tanto porque um carro importado é mais bonito e não sei o quê. Isso é apego cego. É necessidade. Sempre se perguntem isso. Eu preciso disso? Ai, mas eu quero tanto aquela namorada. Você precisa dessa namorada? Tem que ser essa namorada? Se você já tá vendo que não acontece? Ai, eu preciso do emprego naquela empresa. Precisa mesmo? Eu não tenho vergonha nenhuma em perguntar isso pros consulentes que vêm até meu moço. E as pessoas se chocam, porque elas não estão acostumadas com conflito. Mas eu questiono. Não porque eu tenho alguma coisa a ver com a vida dela, mas porque a minha missão como guia é despertar o pensamento nela. É despertar nessa pessoa a vontade, a necessidade de se perguntar: será que eu preciso mesmo? Porque, como já ficou claro aqui, tudo que você precisa, Deus vai te dar. Se você não tem e nem vê Sérgio, perdão, tudo que você precisa, perdão, tudo que você precisa, Deus, louvado seja, Deus vai te dar, moço. Se você quer muito uma coisa, mas não vê um jeito de conseguir, acha que não tem como, olha, não tem nenhum jeito de conseguir, pensa bem. Se tudo que você precisa, Deus proverá, por que que isso não é seu de jeito nenhum? Se livra desse peso e segue. Eu não entendo, moço, as pessoas. Porque o ensinamento tá lá. A pessoa se diz religiosa. Tô falando especialmente porque a gente tá falando essa questão de obter as coisas, tá, moço? Então eu vou manter o foco nisso mais um pouco. E a mesma pessoa que diz que tem fé em Deus, diz que não consegue as coisas. Não faz sentido nenhum. Lê. Estuda. Ouve a palavra de Deus. Em qualquer meio. Seja no espiritismo, seja no cristianismo, seja no budismo, seja no hinduísmo, seja no que formos. Não existe nenhuma corrente filosófica religiosa que suporte a ideia de que você não vai ter. Seu Exu, não existe corrente, perdão, não existe corrente religiosa que suporte a ideia, ou seja, que dê força para a ideia, e daí não ouve mais. Que dê força para a ideia de que você vai passar necessidade, moço. Ah. Você pode passar à vontade. E muita. Até porque vocês têm umas vontades aí que é melhor deixar quieto. Mas necessidade vocês não vão passar. Oh. É claro que nós estamos falando de uma maneira geral, moço. Pra gente falar do caso, por exemplo, voltando pro morador de rua, que passa necessidade, é outro caso. Nós não estamos falando disso. Falando no contexto de quem tá sentado em casa, ouvindo isso no ar-condicionado. Quanto tem criança suada lá no farol, pedindo dinheiro. Não é o que você quer, é o que você precisa. E é claro que é sempre o que você merece. Claro. Teve essa situação desse rapaz que era coach, que nos Estados Unidos, e sabia que a força da mente, e quando se pede, deve pedir bastante. Daí tava no Brasil, né? Ele veio no Brasil de férias e com o cara dirigindo, ele no banco do lado, falou assim pra uma mocinha que tava pedindo dinheiro no sinal. Ela pedia 10 centavos. Só isso, ele riu, só isso, pede um real logo, pede logo cinco, porque aí se derem cinco, você vai economizar o dia inteiro e você já vai ter muito mais numa ida só, num pedido só. Ela olhou para ele com muita humildade e falou assim: ah, eu vou continuar pedindo 10 centavos porque o pouco com Deus é muito. Pô. Acabou com ele. É, moço. E você vê que esse tal de coach aí é uma pessoa que vive a vida dele de ensinar as pessoas as coisas, né? Como E fazer anda as só de coisas. jato. E ele recebeu uma lição. É, moço. Às vezes, a cabana mais simples é onde habita a luz mais formosa, né, moço? Digo de novo, Deus dá o frio conforme o cobertor, moço. Deus dá a chuva conforme o guarda-chuva. Olha bem, você que tem tanto. Olha bem o que você está fazendo com os dons que Deus te deu. O que você está fazendo com a inteligência, com o emprego, com a faculdade, com o relacionamento, com o dinheiro. Porque tem gente que precisa de muito mais para conseguir muito menos. Existe muita sabedoria. Tem muita gente que mora na rua, moço, que é poliglota, viu? Tem gente que já teve muita coisa e hoje tá na rua. E se você pergunta pra essa pessoa se ela quer sair da rua, a maioria, essas pessoas que já tiveram Seu dinheiro, Exu, não quer perdão. voltar. Se você pergunta para ela se ela quer sair da rua, daí não ouvi mais nada. Oh, louvado seja. Graças a Deus. Maioria do dinheiro. Não, não, por favor, fala Não novamente, querem voltar. por gentileza. Se você pergunta para a pessoa se ela quer sair da rua, ela diz. Que vem resolver esse negócio. Ela diz que não. Essas pessoas que já tiveram dinheiro e hoje estão na rua, a grande maioria não quer voltar. Não quer sair da rua. Por que será? O que será que eles encontraram no caminho deles, hein? Não tô dizendo que ter dinheiro é ruim, não, Não, viu, claro que moço? não. O que eu tô dizendo é, olha bem pro que você tem. E o que você faz com o que você tem. Seja esse o que você tem, muito dinheiro. Seja esse que você tem, muita saúde. Seja esse que você tem, muita fé. O que é que você tem? E o que é que você tá fazendo com isso? Boa. Seu Tranca-Ruas, questão. Se eu sei o que devo fazer, mas não tenho vontade, como proceder? O que faço? Ah, bom, aí você se fode, né, moço? Porque, Boa. ué, você me desculpa a sinceridade, né, moço? Mas você sabe o que você quer fazer, mas você não tem força de vontade. Você não quer. Se você não quer, ou você não tem força de vontade, ou você não tem vergonha na cara. Espera ficar ruim, que aí vem força de vontade. Ué, moço, não tem aquele negócio da água bater na É. bunda lá, então? Se você realmente sabe o que deve fazer, porque tem gente que acha que sabe, mas não tá convencido. Tem gente que diz assim: ah, eu tô sem trabalhar, eu acho que eu devia procurar emprego. Mas ela acha às vezes que devia procurar emprego, às vezes acha que devia abrir uma empresa dela, às vezes acha que devia morar debaixo da ponte. Às vezes acha que devia morrer de fome. Existe uma convenção social que diz: Você está desempregado, procure emprego. Então ela acha que tem que procurar emprego. Mas ela não está convencida disso, entende? Vou tentar explicar de novo. Vou mudar o exemplo. Vamos dizer que tem três pessoas apaixonadas. Tá bom? As três estão apaixonadas por elas. Entre as três estão apaixonadas. Agora vamos lá. Vamos ver quem que é moralista, quem que não é nessa conversa aqui. Existe um padrão social que diz: casal são duas pessoas. Tá certo? Sim, senhor. E essas pessoas estão dizendo assim: então vai ter que ficar junto duas pessoas aqui, a outra vai seguir o seu caminho. Mas elas não querem isso, e elas não fazem isso. Porque elas se amam. Então, elas sabem o que elas querem, que é ficar junto os três. Mas existe uma regra social que diz que só pode ficar junto duas pessoas. Então elas tentam se convencer a aceitar a regra social. Não é que elas querem aquilo, mas existe uma pressão para aquilo. Então elas não estão convencidas. É a mesma coisa. Vou mudar o exemplo. Você nasce numa família cristã, tá certo? E é uma família evangélica, eles querem te levar para a igreja. Você sabe que Deus é a salvação, mas você não está convencido aí na igreja. Então você não tem vontade, você não vai. Entendeu? Às vezes porque o seu lugar não é lá, ou às vezes porque não é aquela igreja, ou às vezes porque você não está convencido de que o poder de Deus reside ali. Mas existe uma diferença entre estar de fato convencido sobre o que fazer e não fazer, e estar se enganando sobre o que fazer, e por isso fica parado. Complicado, né, moço? É. Igual o senhor falou, né, de gostar, o outro chegou para mim e disse assim: ah, eu quero parar com a droga, mas eu não consigo. Tem aquela ideia, né, que vocês ensinam, não consegue, não saber o como não quer dizer que não existe a saída. E às vezes não diz que quer, mas no fundo não quer não, ainda acha certo, acha melhor coisa a fazer. É a mesma coisa, moço. A pessoa diz que quer, mas ela não tá convencida que ela quer. Ela diz: eu quero parar porque eu sei que faz mal para mim. Mas o vício não permite que ela tome uma decisão. Entende? Então ela sabe que ela deveria, mas Não tem força de vontade. ela não se convenceu. Porque vocês não fazem nada que vocês não estejam convencidos. É por isso que quem trabalha vendendo, quem trabalha essas coisas, sabe manipular as pessoas, moço. Porque ela sabe falar o que a pessoa quer ouvir para ela conseguir se abrir. Então, a gente volta naquela ideia que a gente sempre tá atrás de alguma coisa que a gente quer. Se você tá convencido de que algo é melhor para você, mas você não quer fazer, é porque você não tá convencido. A não ser que você seja um grande preguiçoso, filho da puta, que não tem força de vontade de lutar nem pela sua própria vida. Aí, meu filho, não tem entidade, não tem ninguém que resolva, porque você não quer resolver sua vida. Se você não tá convencido, procura opções. Procura formas. Até encontrar que te convença para você sair do buraco que você se meteu. Agora, ficar parado. Nada fica parado na Terra, nem no universo. Por que que você vai ficar? Ainda falando de ficar parado com Exu, não dá, né, moço? Claro. Sérgio, a gente já está aproximando dos 5 minutos finais. Tem pessoas que frequentam terreiros e já viram acontecer a situação de um Exu falar bravo com outro Exu e os dois ali quebrar o pau. E no, no, na, uma disputa ali mesmo calorosa de palavras, partir para a violência. Eu pessoalmente nunca vi isso, não acredito que isso seja possível, mas que seja natural ou que aconteça em outros lugares. Mas como já teve gente que viu, pediu para eu perguntar ao senhor o que é isso, é Exu mesmo? E por que o guia-chefe da casa deixou aqueles dois lá darem atendimento se no caso não tinha espírito incorporado? Vamos lá, moço. Porque tem muita variável É nessa história aí. mesmo. Tá? Muita variável nessa história. Porque, vamos lá. O que pode ter acontecido é, o médium incorporou. Os dois médiums, no caso. Estava incorporado, mas estava incorporado com o que um outro. Ah, é mesmo. Tá certo? É, ou nenhum dos dois estava incorporado. Agora, nenhuma entidade vai vir em terra para discutir com a outra, muito menos sair na mão, né? Se a gente tem alguma coisa para conversar, a gente conversa desse lado aqui, é muito mais prático. E não existe violência aqui. Não somos animais. Agora, sobre o guia-chefe. Dentro do meu entendimento de guia, o guia-chefe não é babá. Não é babysitter de ninguém. Então, se dois médiuns da corrente estão tão ruins, mas tão ruins, que estão incorporando Kiumba no trabalho, talvez, veja bem, talvez tenha sido permitido para que eles aprendessem alguma coisa. E que precisava ser assim. Seja porque eles iam passar vergonha na frente dos outros, isso ia mexer muito com eles, seja o que for. Novamente, é um caso que a gente tem poucas informações para de fato dar um veredito. Mas assim, ou realmente a própria casa está contaminada e você só tem Kiumba trabalhando lá. São muitas possibilidades. O que é fato é, nenhuma entidade vai vir em terra dar esporro em outra entidade. Pode acontecer durante o trabalho da entidade que está tomando conta ter que direcionar um médium que está trabalhando, mas pode ter certeza que ele está direcionando muito mais o médium do que a entidade. Por exemplo, o guia-chefe do trabalho falar para o filho, ó, dá passe de novo nessa filha porque ela não tá limpa, por exemplo. Na verdade, não é a entidade que precisa escutar aquilo, porque a entidade sabe. Mas o médium interferiu. Então o guia-chefe interfere também, para ajudar. Claro, tá certo. Olha, vou perguntar mais uma, tudo bem? Olha lá, Fica à por que vontade. nos sentimos presos a um lugar ou pessoas e mesmo sentindo a degradação de uma situação, não conseguimos reagir? Aí é falta de vergonha na cara, moço. Aí não tem como. Gosta da lama. partindo do pressuposto que não tem nenhum trabalho negativo pra prender você no lugar, partindo do pressuposto que não tem nenhuma amarração pra te prender com a pessoa. Tem variáveis também, né? É falta de vergonha na cara. Mas passar dessas variáveis é igual o senhor falou. É, moço, se não é nada disso, é falta de vergonha na cara. Porque quando eu digo falta de vergonha na cara, é um monte de coisa. Entende? É um apego desnecessário. É uma falta de carinho por si próprio. Sabe? Vocês têm uma mania de autodepreciação. Então, assim, se você tá preso a uma pessoa, ou a um lugar, ou a uma situação, primeiro se pergunta, o que que tem em mim que me mantém preso nesse lugar? Ou nessa situação, ou nessa pessoa, o que é que me prende ali? Se você não souber a resposta, e você quiser se libertar, faça uma oração. Ou se preferir, acende uma vela. E fala comigo. Das duas, uma, ou eu mostro na sua cara, ou eu te ajudo a sair da situação, dependendo do que você precisa. Agora, eu refaço a pergunta para quem quer saber isso. Você está convencido ou convencida de que você realmente quer sair disso? Claro, que daí chega a espiritualidade, tira e a pessoa chora. Ah, eu gostava tanto de lá. Não, moço, eu nem me prometo. Já até sabe. Assim, né? Quer se fuder, vai se fuder. O senhor já até sabe. Por isso que eu falo, a pessoa, antes dela começar a jogar culpa em outro ou sair procurando as coisas, ela tem que ter certeza do que ela quer. Tá, mas a continuação. Porque tem muita gente. Pois não, tem muita gente. Porque tem muita gente que não tem certeza do que quer. Ah lá. Aí pede e depois reclama. Então, entendeu? Daí ela tá perguntando assim, a continuidade desse tipo de situação, uma questão de força de vontade ou falta de inteligência? Falta de força de vontade, né? Eu não vou medir a inteligência de ninguém, moço, porque o mal do esperto é achar que só ele é inteligente, né, moço? Porque todo mundo, moço, tem ponto fraco, todo mundo pode eventualmente correr o risco de ser enganado por alguém. Agora, a insistência é falta de força de vontade de se libertar da situação. Eu não vou dizer falta de inteligência, moço, porque uma pessoa que ela não tem força de vontade, a última coisa que ela precisa é de alguém apontando o dedo na cara dela e falando que tá de errado. Então, o meu método é fazer o contrário. É estender a minha mão e dizer, vem que eu te ajudo. Se você quiser ser ajudado. Porque eu também não tenho paciência pra quem fica em vitimismo, mas não quer fazer nada. Agora, se a pessoa realmente quer ser ajudada, ela vai ter todo o apoio. Não só meu, moço, mas de muita gente. Então, se você quiser se libertar, já sabe. Se não quiser, boa sorte. Vai outra. Seu Exu, pode. Se eu te chamar e o senhor não vier, posso pegar o próximo? Dependendo da quimba que for que estiver me chamando, eu não vou mesmo, não. Pegar o próximo, eu imaginei uma rua e táxi, entendeu? É, moço, tem um ponto de Exu. Você vai na encruzilhada, aí vai saindo um atrás do outro. Vai rodando o taxímetro e tudo mais. Aí depende, né, moço? Será que a pessoa vai ver que eu fui? Mas não tem problema não, moço. Eu não vejo problema. Se preferir chamar Tranca-Rua das Almas, se preferir chamar Caveira, se preferir chamar Sete Catacumbas, Sete Encruzilhadas, Marabô, Tiriri. Não importa. Não importa o nome do santo. Importa o milagre, né, Oh, moço? muito bom. Acho que a pergunta quis assim, mais dizer assim, se eu chamar, o senhor vem ou vem aquele que está mais próximo? Aí já muda Ah. tudo, né, moço? Eu tô pensando que a pessoa tá querendo rodízio de Exu, mas não é isso, então. Quando você fala com Exu, Tranca-Rua das Almas, você fala com a falange. Entenda? Eu tô me colocando, por exemplo, à disposição das pessoas que estão nesses processos. Mas tudo, né, Mas o moço? que, seu Exu? Então, como representante da. Eu me coloquei à disposição das pessoas que estão nesse processo de estagnação, que querem sair. Sim. Certo, moço? Eu não tenho como fazer tudo. Então, quando a pessoa procura Tranca-Rua das Almas, a pessoa procura toda a falange. É claro que você pode firmar a vela pensando, ah, é aquele Exu Tranca-Rua das Almas lá que falou que eu não tenho vergonha na cara. Mas o chamado, ele é muito mais institucional do que direcionado. Entende, moço? Eu não posso também aqui vir aqui dizer que sou eu que vou ajudar todo mundo, porque eu não vou ganhar crédito em cima de ninguém. Eu ofereço essa porta. E quem chamar, pode ter certeza que eu vou pessoalmente ajudar todos que eu puder. E os que eu não puder ajudar pessoalmente, eu vou estar acompanhando o processo, porque a pessoa procurou e confiou na minha palavra. Entende? Mas eu não posso garantir que sou eu que vou estar lá. O que eu posso garantir é que eu estarei presente de uma forma ou de outra. Claro. Já pensou, moço? 1.000 pessoas me chamando na mesma hora, não tem Não tem como, né, como. moço? Tem que chamar o caboclo. O Chamar todo mundo. senhor falou do caboclo com muito carinho no outro diálogo, com muito em termos de respeito, né? Qual foi a maior lição que ele passou para o senhor enquanto vocês estavam em trabalho no astral? Na verdade, tanto com o Caboclo quanto o Preto Velho, eu trabalho muito com o próximo a eles. E o que eu aprendi e aprendo todos os Louvado dias seja. com os. A capacidade de estar sempre tranquilo, amoroso. Você já conversou com ele, moço? Quem vai ver que ele não oscila durante a conversa inteira. Não é como eu que brinco, que fico bravo, que volto ao normal. Isso. Ele tem um equilíbrio e uma forma de transmitir esse equilíbrio e esse amor que ele tem dentro dele. Que quem sabe um dia eu chego lá, tô longe, né, moço? Continuo aqui com meu uísque, com meu cigarro, com meu charuto. Mas procuro aprender com ele. Porque essa serenidade eu já vi fazer muito milagre. Claro. Quando se fala sobre Pombogira e o reino da Pombogira, é verdade que existe um espaço circunscrito onde Exu fique outro para Pombogira, ou isso é só uma falácia? Tem tem uma piscina também, moço. Tem uma sauna, né? Tem aquelas salas de banho igual tinha em Roma. Tem pra todo gosto. Moço, às vezes parece que vocês acham que a gente tu tem pra ficar sentado em casa, lendo revista. O que nós temos são cidades e temos acampamentos ou estruturas mais avançadas de proteção das cidades e de missões do, no, nos níveis do umbral. Tem vários alojamentos, por assim dizer. Agora, separação de fato. É claro que existem, vamos dizer assim, quartéis generais, colocando muitas aspas, tá bom, moço? Para as falanges. Mas não no sentido de separar. É porque é necessário um local de reunião a nível falange. Entende, moço? Claro. Então vamos dizer assim, tem um lugar que se precisar, ou quando precisa, todos os tranca-rua das almas se reúnem. Que aí é um local nosso. Entende? Mas por via de regra, nós estamos por aí misturados. Porque é assim que as coisas são. A espiritualidade não segrega. A espiritualidade agrega. Como que o senhor vê o comportamento dos seus amigos de trabalho, os da mesma falange, sabendo que nós somos fãs, que nós somos fãs da sua falange? Tem fã clube, moço? Olha, como é que é o nome daí? Tem até adesivo. Ai, no moço. Carro, foi trancar a rua que me deu. Olha daí. Afasta o bandido que é uma maravilha, né, moço? Bom, olha, moço, do meu ponto de vista, eu acho tudo isso muito engraçado. Porque que sou eu, moço, pra ter admiração? Quando vocês estiverem aqui, em definitivo, desse lado, vocês vão tomar contato com tipos de existência e de consciência tão puras, tão maravilhosas, que vocês vão ficar extasiados. Deixa pra ser fã deles. Se vocês vão ser fã de alguém aqui, sejam fãs de vocês mesmos. Falta muito isso na humanidade, moço. Você quer me fazer mais alguma pergunta, moço? Porque isso é o que eu quero dar de recado final, então eu não quero misturar. Vou fazer, peraí. Daqui a pouco o senhor fala do recado final. Daqui a pouco eu vou. A Umbanda está longe de se espalhar pelo mundo? A Umbanda já está se espalhando pelo mundo. Onde é que você está mesmo? Inglaterra. Tem macumba aí, moço? Onde é que você está mesmo? Portugal. Tem macumba lá, moço? Graças a Deus. Se você for para a Alemanha, tem. Se você for para a França, tem. É claro que não tem a mesma quantidade de terreiro na Alemanha que tem no Brasil. Mas a Umbanda já está se espalhando pelo mundo. E mais do que isso, a ideia da Umbanda está se espalhando pelo mundo. Porque é isso. Quer saber se o guia pode se comunicar em qualquer idioma? Depende, moço. Depende do repertório da entidade do médium. Porque assim, moço, se for extremamente necessário, pode-se pedir uma autorização para que um idioma que não é falado nem pela entidade nem pelo médium seja dito. Mas qual é a necessidade disso? E a probabilidade disso acontecer também é quase nula, moço. É muito recurso empregado, entende? Por via de regra, o que acontece é, você tem alguma entidade do médium que fala outros idiomas, ou você tem um médium que nessa encarnação estudou diversos idiomas. Por exemplo, já foi dado atendimento em inglês, por exemplo, por outras entidades dessa coroa. Por quê? Porque o médium fala inglês. Ah, então é mistificação, é animismo? Não. É utilizar os recursos do meu médium. Porque veja bem, moço. A pessoa que entende português vai sentar na frente do preto velho e ela vai escutar a mensagem. Mas se o preto velho tiver que dizer a mensagem para alguém, traduzir a mensagem, e só depois a outra pessoa escutar, 50% da mensagem vai se perder. Porque 50% da mensagem é ela sendo dita no olho do consulente. É a energia que ela vai receber das palavras. Então, se você quer estar preparado para todas as situações, aprenda então. Você como médium vai aprender a falar em inglês, japonês, alemão, francês, puta que pariu. Não espere que o universo te dê as coisas. Esse é o ponto. Ofereça você um facilitador para o universo trabalhar através de você. Entende, moço? Entendo, sim. Sim, senhor. Graças a Deus. O senhor não quer ficar aí mais uns 40 minutos? Moço, eu não posso hoje. Você pode remarcar? Não, não, tá. Não, tá. Então, eu vou aproveitar. Então, eu vou perguntar isso aqui, só. Quando se diz fui advogado, fui curandeiro, fui conde, e se no caso a gente perguntar para o médium incorporado quais eram as leis daquela época, qual que é a combinação das plantas, qual que é a vida social do conde naqueles tempos, e o médium não souber dizer, o que se deve concluir com isso, seu Tranca-Ruas? Hoje você veio cheio de pergunta para mim que dá para a gente ficar 5 horas daí conversando, né, moço? Vamos lá, vamos pensar nas variáveis, tá, moço? Primeiro, o médium pode estar sim, fingindo. Por isso ele não sabe responder. Partindo do pressuposto que o médium está de fato incorporado e que aquela de fato é a história daquela entidade, o espírito pode escolher por não falar. Tem muitas informações, muitos detalhes da minha encarnação que eu não vou querer falar, moço. Eu sou obrigado a falar pra quê? Pra confirmar pra pessoa que eu sou quem eu tô dizendo que sou? Digo, repito o que já disse antes. A gente não tem obrigação de confirmar nada pra ninguém. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, sai do terreiro. Sim, senhor. Então, e existe também uma outra possibilidade, a gente ouve um monte de história de Exu que era nobre, que era advogado, que era bruxo. Pois é, né? Só esses caras aí que vê Exu, é. Não quer dizer que um travesti não pode morrer e virar Exu. Hã? Claro que sim. A questão, moço, é a seguinte. Será que para se apresentar naquele terreiro, aquele Exu não teve que inventar que era um nobre, quando na verdade ele morreu vagabundo, pobre? Será que se um Exu incorporar num terreiro e dizer que ele era um travesti e era uma prostituta e morreu trabalhando, vão dizer que ele é um Exu ou vão dizer que ele é uma quimbonda? Nossa, Então, antes de cobrar esse tipo de coisa das entidades, será que no meu... Será que no contexto onde essa entidade se apresenta, ela pode se apresentar como ela é? No diálogo teve uma pombagira que chegou e disse assim, tá lá ainda, não... E eu falei com ela, ela falou, meu nome é Rosa Caveira Quiumba. Eu falei, ué, por quê? Deve ser por essas razões, né, que o senhor tá falando. É, porque, veja bem, já que nós já demos exemplo do caboclo, eu vou dar exemplo do caboclo de novo. Ele nunca foi índio. Só que, muitas vezes, pro consulente, ele tem que falar como se ele tivesse vivido numa tribo. Você pode dizer, olha só, o caboclo é mentiroso. Não, o caboclo tá contando uma história para que o consulente possa entender a mensagem. Porque, pensa bem, moço, não é prioridade no atendimento pro caboclo explicar a origem interplanetária dele pro consulente entender. Isso não é prioridade, ali a prioridade é a melhoria do consulente. Então, se ele precisar encurtar a história, ele vai encurtar. Assim como um Exu que foi, sei lá, vamos pegar aqui, e se tem um Exu que foi escravo? Mas não quer dizer que foi escravo, porque se dizer que foi escravo, vão dizer que ele tem que ser preto velho. É verdade. Então, assim, tem muita variável. Então, antes de você ir buscar pra saber se a entidade tá falando a verdade, se a entidade tá falando mentira, analisa o contexto, sempre o contexto. Sem contexto, não tem como analisar isoladamente aquela coisa. Então, se naquele local a entidade tem total liberdade pra dizer quem ela era, quem ela foi, ainda assim, temos que passar pelo filtro. O consulente está preparado para escutar isso? Será que um consulente homofóbico vai confiar no conselho de um Exu que era travesti? Ou de uma pombagira que era lésbica? Será que um racista vai confiar no conselho de um Exu que disser que foi preto? Será que um machista vai confiar num Exu que disser que a última encarnação dele ele foi uma mulher? E que ele se transforma em homem só pra trabalhar? Quem veio aqui procurando resposta, se fudeu. Vai sair daqui com mais pergunta. Mas pergunte-se então, pense. É só isso que eu quero. Para o Exu, passa a mensagem final, seu Tranca-Ruas, por gentileza. É muito bonito buscar o conhecimento, a espiritualidade, o divino. Mas quanto do seu tempo você tem dedicado para se conhecer? Quanto do seu tempo você tem dedicado para se transformar, se melhorar, se amar, se aceitar? Eu não estou falando de egoísmo, nem estou falando para parar de procurar Deus ou nada do tipo. Procure Deus, sim. Mas primeiro saiba quem você é, saiba o que te move, saiba cada centímetro de você. Porque senão, se você não tiver encontrado primeiro o seu Deus, você vai olhar Deus nos olhos, não vai reconhecê-lo e vai continuar andando. Porque só um Deus reconhece outro Deus. Encontre o seu Deus. E você vai perceber o que A velha frase, Deus está em todos os lugares, realmente quer dizer. Salve Tumos, salve todas as pessoas que dedicaram tempo para escutar. Salve todos Tranca-Rua, salve Tranca-Rua das Almas. Salve tu, salve tua banda. Graças a Deus. E que nosso Senhor Deus abençoe todos vocês. Laroeixo! Louvado seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Tranca-Ruas. Olha, moço, depois de hoje eu acho que a gente pode escrever um evangelho de Tranca-Ruas. Fica a ideia aí pra você. Graças a Deus. Gratidão, seu Exu. De nada, seu moço. É bom que as pessoas percam a estranheza de entidade falando sobre mais de uma religião. Salve tu. Salve a sua banda. Graças a Deus. Lá e cruza, existe um homem valente. Lá, lá e cruza, lá e cruza, existe um homem valente. Com sua capa e cartola e seu punhal e trujente. É madrugada, ele está do meu lado. Wesley? Oi. Como é que o senhor está se sentindo agora? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, novamente, eu agradeço você pela sua caridade, seu tempo e disposição de se colocar como médium aí para mais esse estudo. Eu que agradeço, Jeff. Agradeço você pela oportunidade e todo mundo aí por escutar também. Um grande abraço para você. Graças a Deus. Muito obrigado.